os ombros presa a cadear, a dura herança do passar. Um baú de glórias velho empoeirado e um tonto dente de far. Tenho de lembrança os tempos de andança e um povo que fez do cravo a derradeira esperança, e entre a mudança se deixou encruzilhar. Entre as brumas da memória armem-se os canhões, que o futuro reza a história destas gerações. Entre as brumas da memória armem-se os canhões, que o futuro reza a história destas gerações. Uns tempos de andança e um povo que fez do cravo a derradeira esperança, e entre a mudança se deixou de encruzilhar. Entre as brumas da memória armem-se os canhões, que o futuro reza a história destas gerações. Entre as brumas da memória armem-se os canhões, a história destas gerações. E se ponham bem ao alto dos corações, pelas sendas, pelos valos de outras estações. E se ponham bem ao alto dos corações, pelas sendas, pelos valos de outras estações. E ressoem num só grito gerações. Entre as brumas da memória armem-se os canhões, e o futuro reza a história destas gerações. E se ponham bem ao alto os corações, pelas sendas, pelos vales de outras estações. Se ponham bem ao alto os corações, pelas sendas, pelos valos de outras estações. E se ponham bem ao alto os corações,